Entre tantas ideias que esse candidato tem, uma delas se chama Copergema. Copergema, todos conhecem, todos ouviram falar, prometeu muita felicidade para Quaraí. Era algo para ser comemorado, era algo para ser brilhante, porque trabalharia pedras, ametistas, cristais, todo tipo de pedra que tem na nossa cidade. E isso seria muito bom. Se faria cabochões, se faria corações de pedra, brilhantes, bons corações de pedra. Se faria cornalina, se faria ágata, se faria uma série de coisas, joalheria, se faria artesanato. Se prometeu 65 empregos, depois falou em 28 empregos diretos, investimento de quase 1 milhão na cidade, parceria com o governo municipal, estadual e federal. E já se vão três gestões, três presidentes passaram pela Copergema e a Copergema ainda é uma promessa. Então, é uma alegria porque tem uma estrutura montada, maquinário muito bom, coisas boas, caras, uma estrutura que a prefeitura colocou à disposição, mas empregos, trabalho, dinheiro, a gente não viu ainda. Então, o que eu penso é que, de repente, a Copergema é algo parecido com a história do bambu japonês, que durante 7 anos precisa de cuidados para que desenvolva um complicado sistema interno que se desenvolve abaixo da terra, raízes muito firmes. É todo um processo que leva 7 anos para acontecer. Então, quem compra semente precisa ter muita fé, porque se não tiver fé, ele vai pensar que comprou uma semente falsa. Ele vai pensar que comprou uma semente que não germinou. Ele agoa, agoa, agoa, cuida, aduba e a semente não dá sinal de vida. 7 anos não dá sinais. Depois dos 7 anos, senhores, o bambu japonês nos ensina uma coisa: perseverança durante 7 anos. E então acontece um milagre. Sai a primeira folha, o caule, e em 6 meses a natureza mostra o que ela é capaz de fazer. O bambu japonês cresce em 6 meses mais de 30 metros. Material maravilhoso, lindo, forte, com 1.000 utilidades para aquele que plantou. Então, depois de 7 anos, em 6 meses, o bambu japonês só dá alegrias. Que bom que a Copergema seja parecida, a história da Copergema, com a história do bambu japonês. Nós já temos 7 anos de Copergema. Quem sabe não está na hora de crescer mais de 30 metros. Pense nisso.